joguem suas mãos para cima. Quero ver chegar a alegria. Quero que me dê seu coração. Quero ver quem canta mais forte. Hoje é nosso dia de sorte. Vem cantar comigo essa canção. Dançando comigo e com seus amigos. A festa é agora, tristeza lá fora. Ai, a vida segue. Ai, ai, ai, deixa a vida seguir. E a vida passa pela sua casa. E todos os sonhos você vai buscar. Ai, ai, ai, deixa a vida seguir. E a vida passa pela sua casa. E todos os sonhos você vai buscar. Vem, vamos tocar os tambores no compasso dos corações. Essa banda nunca vai parar. Vamos juntos batendo palmas. Essas notas tocam a alma. E que nada fique no lugar. Dançando comigo e com seus amigos. A festa é agora, tristeza lá fora. Ai, a vida segue. Ai, ai, ai, deixa a vida seguir. E a vida passa pela sua casa. E todos os sonhos você vai buscar. Ai, a vida segue. Ai, ai, ai, deixa a vida seguir. E a vida passa pela sua casa. E todos os sonhos você vai buscar. O corpo todo vai se mexer. O ritmo é quente e balança você. Não sabe, vem aprender. Quando o ritmo pegar, você vai entender. Ai, a vida segue. Ai, ai, ai, deixa a vida seguir. E a vida passa pela sua casa. E todos os sonhos você vai buscar.